continua a saga. A ideia do louco propaga. Pro meu povo eu sou colírio, pro sistema sou uma praga. Me defino em algo tóxico, corrosivo. O baque na mente que estoura os seus tímpanos. Político sou o veneno do seu caviar. Sou a prisão lotada onde você vai estar. Um dia vão ser vocês que vão apanhar de porrete. Serei a gilete enfiada no meio do seu sabonete. Um dia quem vai ser a escória vai ser elite. Vivendo num barraco de madeirite. Não faço o que eu faço, mano, faço o que eu digo. Desligue a televisão e vá ler um livro. Deixe de ser burro, use mais inteligência. Leia Malcolm X e a Bíblia de preferência. No rap eu não faço feio, rimo sem anseio. Pra elite eu mostro o quê? O dedo do meio. Atacando o sistema, eu faço a minha parte. Lariante inteligente é simplesmente a minha arte. E nisso eu boto fé pra continuar na luta. Não vou sair xingando meio mundo de filho da... Perdeu a sua chance, mano, agora já era. Escreveu nome na areia, o vento leva. Revolução no ar, mano, essa é a hora. O rap é assim, minha intenção sonora. Perdeu a sua chance, mano, agora já era. Escreveu nome na areia, o vento leva. Revolução no ar, mano, essa é a hora. O rap é assim, minha intenção sonora. Eu represento e apresento meu trabalho para os manos. Se os galhos não balançam é porque ele está ventando. Apenas mais um louco, confundindo sábios com parábolas metafóricas que saem dos meus lábios. Trinco os inimigos, microfone na mão. Ligeiro com os falsos abraços de eleição. Mundão tá embaçado, mas eu sei onde eu vou indo. Porque eu durmo andando, eu não ando dormindo. Vivendo minha cena de artista coadjuvante. Debater com resposta ao certo é ser ignorante. Vendo dependentes do vício refrigerante. Esbanjando ouro puro que jorra do hidrante. Na calada ele corre, na mão os malote. Notinhas numeradas tiradas do cofre. Diz aí, o que é isso, hum? Disse que é dízimo, uma parte é da igreja, é outra de Jesus Cristo. Isso tá escrito, mano, então nem presta. Aqui está cheio de falso profeta. Perdeu a sua chance, mano, agora já era. Escreveu nome na areia, o vento leva. Revolução no ar, mano, essa é a hora. O rap é assim, minha intenção sonora. Perdeu a sua chance, mano, agora já era. Escreveu nome na areia, o vento leva. Revolução no ar, mano, essa é a hora. O rap é assim, minha intenção sonora.